Te derrotar, nada vai causar o seu mal, nada, nada, nada, não. Sempre que estiver tão só, sempre que faltar-lhe o chão, sempre que estiver tão só, sempre que faltar-lhe o chão, lembre logo, por favor, pense forte, pense em mim. Eu andei ouvindo o mar, ele disse que uma dama assim se perderia em suas escolhas, passaria dias de joelho, se sentiria tão pequena, mas eu seria o seu herói. Se sentiria tão pequena, mas eu seria o seu herói. Seria o seu erro.